seja zero para a RJ, informação boa. 380, aguarde cópia da autorização, Azul 4007, prepare a subida da El Transição de Né. Da El de Né, na escuta, 4007. Zero 4007, autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Peruísque 50. Decolagem da pista 17, curva direita, subida da El, transição de Né. Controle 119.35, aciona 5471. Autorizado nível 380, pela Peruísque 50. Decolagem da pista 17, curva direita, subida da El, transição de Né. Controle 119.35, transponder 5471. Chamada pronta, 5417. Gente, guarde a mão. 4007. M-Taxi 4007. 07. via pista, informe a área, pronto, cabeceira 97 azul 4007.